ゃあ、鳥さん。 Charlie, ao cruzar o 065, a frequência de coordenação em morro. Meu whisky Vitor Lima chamou o solo? O destino seria Maceió, visual, via litoral, é isso? Conforme então, Maceió, 500 pés, decola a pista no 7. É, o vento é de 180 graus com 8 nós. Tem condições de decolar com proa nordeste e ingressar no litoral ou precisa alinhar com a pista e cruzamento aeródromo na sequência? Coordenar 14, se for o caso, assim que posicionar na lateral da pista e coordena a decolagem com o nordeste ou sentido 17. Após então ingresso litoral, norte de Salvador, controle será em 120.8, a torre em 118.62, acione o código 0273. três no código Whisky Vitor Lima. 0273. Ativo, livre, ok, dá presente. Dá presente, chame torre 186 para ataque de decolagem e coordenação para sentido no 7 ou para o nordeste, okay? Zero clear for push and start, come back for taxi. Zero clear for push and start. Doutor, bom dia, Gono 260. Gono 260, pode manter o 390 vigilância radar. Acho que pode ser o 370 autorizado? Aguarde a autorização junto ao centro Recife. Obrigado. Xanema 255, 2000 pés, autorizada final no zero. 2000 está autorizada final no zero, 6255. Uno 260, autorizado o final 370. 370 final, Uno 260. Web 6740, livre descida 3000 pés, ajuste no 022. 3000 no 022. Xanemeia 140, formação Romeu 390. Poderia falar um pouco mais reto, por gentileza, pro solo? Claro, Xanemeia 6140. Agora sim, alto e claro. É, tinha um plano aqui de Salvador Recife 1340. Vou checar no meu sistema aqui se foi feito alguma DLA no caso. Só um instante, por gentileza. Ou se já foi feito o horário, por gentileza. Estou verificando aqui, também não consta mesmo não. Está aqui o último horário do seu plano previsto, 13h40 mesmo. Teria uma CHG aqui, porém só mudando tipo de aeronave. Airbus 319, nada mais. Ok, então eu vou solicitar a companhia para entrar em contato com os senhores aí. Muito obrigado. Nada. Uno 777, Romeu confere, altíssimo 021, ah, pequena variação, 1021.9 a 1022, porto seguro 340, já aprovado, número 1 para corpo, só um instante, por gentileza. Salvo Salvador, azul 460, livrando. Azul 4060, táxi autorizado, até antes da táxi Índia, é uma questão, Juliette, pode brincar. Livre até antes da posição Juliette, chamar antes da Juliette 460. Decolado, está com o Pro Nordeste, solicita agora o litoral, baixa altura, 700 pés. Então decolou de onde, senhor? Vai a Main Apron, and then India, on the road short, runway 10, call tower 118, decimal 6, Pionage 1021, have a nice day. 1021, American 92, to the Main Apron. Old Store, number 10. Sony 0273, que não tem identificação da aeronave, o Whisky Vitor Lima. 0273, não responde essa nave. Webjet 6740, desce a 2000 pés, autorizada a final 10. 2000, autorizada a final 10, 6740. Cruzando 1-4-0. Uno 260, Centro Recife, 1-2685, alterno 2545. 2-5-2-5-4, obrigado, muito obrigado. Que o Vitor Lima acionou o código transponder? O Vitor Lima está 0273 no transponder, senhor. Qual sua altitude? Nesse momento, 1210, baixando para 1000. Eu não tenho indicação de aeronave, você está a quantas milhas de Salvador? 4 milhas, 5 milhas de Salvador. Foi o que vai para Maceió, né? Afirmativo. Mantém as condições visuais. Seu estimado para ingresso ao terminal Aracaju. O estimado para o través de Aracaju. E seu estimado de pouso em Maceió. Pronto. Xenia 6255, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 8. Pátio 1, portão 8. Uno 777, quanto está copiando? 777. Uno 777, aprovado Porto, seguro, nível de voo 340, decola pistão 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após, inicia a curva pela direita. Descida subida da El Leda, após Leda, direto Porto, seguro. Controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5404. 404, portão 5, reporte pronto. Vou. Webjet 5728 Salvador Recife para 15 e 13, seria isso? Sim, é, só estava contando um repetitivo, que o nosso sistema, o plano entra aqui com meia hora de antecedência. Tem mais uns 7 minutinhos, deve estar contando. E a subida prevista é Pucajama, Pojama, Caju. Próxima direto, 6255. Ah, até o 8 autorizado, 6255 hoje. Até o 8. Tá, transfere agora. Go to departure, American 980, passing 1,800 feet for flight level 370. Lembrei aqui, Mike, sobe ao 055, voo em Aracaju. Controle autoriza, não lembrei aqui, Mike, manter 1,500 pés até o destino. Livre? 1,500 até o destino, direto Aracaju, não lembrei aqui, Mike. American 980, climbing to flight level 370, radar surveillance. Radar surveillance, 370, American 980. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee Delta Charlie. Bom dia. Yankee Delta Charlie, via linha do litoral sul, a 500 pés, informe através do farol da Barra. Confirme o local que irá sobrevoar. Ah, vai até o farol e retorna, segue o pelourinho e retorna. Entre. Confirme para o solo. É o Webjet 6740 pousou e voo. Agora sim. Entrou, senhor. Você escuta. 6740. Bom dia, táxi autorizado. Alfa Juliet, parte 1 no portão 10. Alfa Juliet, parte 1 no portão 10. Bom dia. Bom feriado, meu velho. Também. Tá, 3191, portão é o 06. Temos um 37, objeto que passará a cauda, a retaguarda. Só um instante para puxar no portão 62, que a gente deve... 91, no coordenador Fico Sola 537, o LJET passa Aracá, o dá autorizado para o Chivex Lento, portão 62, reporte para o táxi. Coordenação Consola, passa web, seu 391. Salvador, está passando essa Vitor Juliette, da colada da Norte, matando para a Norte. Alfa Victor Juliette, nas curso do controle. Controle, terceiro. Da sua decolagem, suba e mantenha o nível autorizado pela torre na escuta do controle. Ok, na sua escuta, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, confirma, responde essa nave. Alfa Victor Juliette. Prossiga. Confirme o transponde acionado. Acionado 0151, Alfa Victor Juliette. 7. Para Romeu Foxtrot Lima, em frente ao hangar da EBTA, tá com proa oeste, o voo é grupo de Zulu, qual seria o destino? Gente, Mosqueiro, 15 milhas de Aracaju, visual então, sai via litoral norte. O controle em 120.8, torre 1.8.62. E a senhora transponde 0261, o Papa Romeo, Romeo Foxtrot Lima. Correto, 0261, acionamento autorizado nesta frequência, guarde transferência de comunicações, o POB, por gente novo. Informação em curso é Romeu, altímetro no 021, chame para o táxi ainda nesta frequência. Botana 62, 61, 40. 6162. 6140. Eu recebi uma modificação aqui, ou um novo plano, vou checar com centro, só instante de gentileza. Seria para 1450, Salvador Recife. Exatamente, senhor, 390 para Recife. Tio, só um instante para a cópia. Salvador, 3191, está com 219 a bordo, 4 de autonomia, alternando Guarulhos, 219 Guarulhos, com 4 horas, está autorizado, via Pátio e Índia, à esquerda, o ponto 0 no 0, 21 no 8, decimal meia, altímetro no 0, 21, 1021, boa viagem. 21 no Pátio Índia, 2, 3191. Sim, número 2 para a cópia, só está em gentileza. Xanem 140, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper 58. Decola a pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha. Após curva à esquerda, subida Puca, Jam, transição Caju, controle 120, décima 8, torre 1 no 8, décima 6, acione o código 5131. Confirma, 5131. Transponder 5130, obrigado. Nada, portão 4, chame pronto, Oxenã, 6140. Camarada, 5 com o Uno 777, botão 5, autorizado, pushback, chame táxi. O objeto 5728 para 4. 5728, objeto aprovado, Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, pós curva à esquerda. Perfil subida Puca, Jama, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6. Acione o código 5424. Bem, aqui, Mike. Como é o 9MEC Mike, que está afastado mais de 20 meses em Salvador, tem frequência livre para coordenações com os tráfegos próximo à Praia do Forte. Temos um tráfego na Praia do Forte a 1000 pés. Pode, autorizado. Olá, Salvador, bom dia. É o Oceané 6213, gente da CBEP 380, Galeão. Portão 9, então autorizado, chame táxi. Quem chamou só anteriormente? 345, só informo, tráfego 9MEC Mike. Também está está a 4 milhas à sua frente, a 1.200 pés. Tanto para o senhor quanto para o 9M Yankee Mike, frequência livre para a coordenação. 3-1-3, Salvador para Galeão, nível 360, 360 via P010. Após o restante, conforme a rota do plano de voo, pista 1-0, decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva pela direita, perfil subida da El Leda. Após Leda, direto à posição Bridge, controle 120, decimal 8, torre 198, decimal 612, transponder 5421. 1-3, autorizado Galeão, 360, Pelotas Zulu, 1-0, conforme a rota, conforme 1-0, mantém a proa, 2003 DME, curva direita da Euleda, Bridge, 865421. Correto, portão é o 3000, pronto, puxa o experimento da 213. Solo Salvador ou Xanera, meia 140, segue acionamento, gate 4. Gente, portão 4, só um instante para puxar, por gentileza. Temos um 37 da Gol à sua esquerda, está perto de iniciar o táxi. E um 37 da Webjet, que já iniciou no pushback no outro lado do setor sul do pátio. Só um instante para puxar, por gentileza. Aguardando, 140. T4, 12h30, confins. Táxi autorizado em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 1-0, chame torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 2-1, 2-0. Taxi Presente para cá. 1970 a bordo, 3h30, alternativa Salvador. Salvador, 3h30, é 1.70, poder? Afirmativo, 1.70, 3h30, alternativa. Copiado, táxi à esquerda, contornando o terminal, via Índia na sequência, ponto 010, pronto, torre 186, altímetro 10, 21, vou ver, 5728, web. Afirmativo, segue via pátio. Após a da Panamera, Monozero, 2 Leonardo e 1 Oxenem 140, passou o primeiro 37 a cauda, o segundo será um 37 Webjet. Após o segundo, o Webjet é autorizado a puxar, acionando 4 chamitax. Após o 37 da Webjet, passará a nossa cauda, pede acionamento, Oxenem 140, obrigado. Salvador, bom dia, 4463, Ilhéus, próximo para 4463, Ilhéus, autorizado, nível de voo 160, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El, Leda após Leda, direto Ilhéus, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 612, transponder 5427.